Los Angeles, this address. Para não ficar encavalado no trato, será que tem um cúmulozinho bem Lima, Brua 010 aqui. Para ingresso. e mantenha o tráfego em aproximação pelo setor sudoeste e descida para 120 em ramos convergentes. Max Alves, mantenha a velocidade até 5 milhas para o toque. E chama agora pelo servidor 198, aproximar 95. Beleza, Max, obrigado. 3, 7, 8, São Francisco, 1. Número na esquerda, chão só olhando 209. Samba Pro, 4441 da U. Agora para a curva à esquerda para antecipar o local do 4441. Só vai seguir um fio 22 na final da 28. Seguiu os fios, 4441. O vento é de 190 graus, 159. Azul 4441 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 300, chama estabilizada, décima tão 292. Marabá 2, proa 300, passar para a tão 2. Proa 556, aguarde coordenação, você está cruzando com o tráfego no seu... Agora posição de 3 horas, 3 milhas, cruzando 140, descida para os 120. Até uma centena agora. Eu vou ter que subir aqui agora. Mas eu não sei, não vai dar. Pode ver aqui, eu vou. Eu não sei se você quer. Deixe, dois setores de desvios à esquerda, certo? E mantenha 390, Sérgio Sonho, apenas confirme a proa do desvio e por quantas milhas. Mantendo a proa 74, vai subir agora pro 360, 30 milhas. Entendi. Estabilizou o 4441 da Azul. 4441, não vai se aproximar de CLS do Lula, cabeceira 28, chama pelo servidor em 198, decimal 95. 95 está no S6. Matão 050. 050, janela 63. Azul 4441. 4441, continua a aproximação, razão pista livre. 4441. Aguarde, 5-5-6, inicialmente estão livre de desvio, né? Estamos coordenando a posição mais em frente do senhor. Só vou manter a proa aqui, dentro, por exemplo. Gente. O 3745, informe que a fonte de colégio não vai ser necessário manter 2.500 pés. Inicio o perfil da subida São João. O vento de 1.70 graus, 4.9. Hoje já utilizo no momento no 020. Isso é o efeito livre, utilizado do colágeno. Desde o colágeno, fazendo perfil da sensação 1-3-7-4-5. Se eu for fazer uma sensação que devido à pressão, será nada na pista 2-8 do colágeno, primeiramente, após ser autorizado. Oh, 0 Montana, Montana 28 pronto. Deixa eu fechar o 0 Montana, então, espera. Montana. Olha, 556, você conhece que está sempre de desvios. Entre em contato com o meu amor em 2835, 825, do sinal 1. 2835, 251. São 3745 do Comando Animation, controle 1308. 3745, boa tarde. Anúncio, vento 190 graus, 3 nós, autorizado. Azul 4118, só uma pista molhada, o vento 190 graus, com 5 nós, a loja de pernas, autorização de pouso. Aguardando, 4, 3, sinal de acesso, Luca, bicicleta 28, chama estabilizado. 4441, autorizado pouso na pista 28, vento agora de 200 graus, com 3 nós. 4441. Santa Pagolfo, decolou 118, chama o controle 120, decimal 8. 108, bom. Controle, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, prossiga conforme autorizado. Acione normal o transponder. Papagolfo. Conforme autorizado, acionado normal o transponder. Serra Golf autorizado ingresso na pista 7, prosseguindo a cabata. Direto lá, Borgo. 441, vamos ser 20, 1219. 19. Inicialmente mantém entre 2.500 pés, o vento é de 1.90 graus, com meia dúzia de nós, autorizado ecológico. Autorizado ecológico, uma terra nas águas das 8. 07, está pronto. Então, 9017, além mantém pista 28. Além mantém pista 28, está na 0 na terra. Frequência livre. Fone 790, coordenação com controle entre da inserção de manta pro. Preciso da subida Aron e chama o controle 1208. 1208, está chamando zero. Boa tarde, com 1790, deu coluna a sua escuta. 790, contratado ainda com o Lázaro, preciso confirmar tudo zero. E manter a 370, saberá. 970, na cidade da Aron, 1917, São 9017, vento 1970 graus, 79, autorizada a decolagem da pista 28, cuja tráfego no setor mantém pronta 2500 pés. Autorizada a decolagem da pista 28, mantém pronta 2500, São 9017, na cidade da Aron, 4 e 5, chama o centro de Recife, 28, decimal 35, ordena 25, perna. Subindo a 1.00. 1212. Scope identification, send my plane flight level 120, clear on 2-1 arrival. Está em cima do pouso 1320, foi então, 1620. 1620, coberto. 3. Controle no resto 5003. Possível. Sempre tem um vídeo reto pela esquerda, 10 graus. Canal 6356, Salto 27, libera na esquerda, solo 1619. Será na Delta, posição 19, informa que dentro de causa de 8 nós, é 6356. Tira a posição 2. Começar 400, boa. Brasileiro, 5003, é escuta. Ok, reporta que a última aeronave aproximar recebeu um componente de carga de 8 nós. Ok, reporta agora a superfície de 1,0 graus com 1,0 nós. Eu percebo na 28, aproximação para 1,0. É, se é seu exame, percebe na aproximação da 28. Possível ter descido a 3 ou 3, tem um salvador 1-0-0 e agora ir para novas instruções. Fome livre de isso para iniciar a curva pela direita. Eu sou lá na direção pela direita. Eu sou salvador, bom dia. 1-6-2-1-3. contato na banda decolagem, suba e mantenha nível de voo 300, cuja. Suba e mantenha 100, saída São Paulo, tudo em conta do lado. Negativo, 100, contém a sua presente? Direto São Paulo. Direto São Paulo. Ouça 6213, obrigado. Passou 3503, está na 3 aqui. Sete, chame o centro Recife em 2835, alterna 25, 2-1. 2835, 2-1, alterna 9-07. Subaseiro 5003, não escuta. Início de operação, era sinal de ISF3, cabeceira Mazeira, MTBS. Nossa circulação de Salvador, curva direita, P260, será como no limite a magnética M20, Salvador. P260, limite a magnética M20, Salvador. Correto. Zero e mantém pista. 1-0. Para o IFC, para 1-0. IFC brasileiro, 5-0-3. IFC, 1-0. Charlie Lima 1212. Go ahead. Tower Tower report wind change to runway 10, wind 170 degrees, 7 knots, before LS extra approach to runway 10. Expect for restrictions to approach to runway 10. Okay, I expect instruction for approach to runway 10. That's correct, prepare ILS X-ray approach to runway 10 and touch for the red hood. Final ILS X-ray approach, turn it left, heading 360. Double left, heading 360, and maintain 120. And maintain 120, and left 360. Okay, heading left 360. Correct, Charlie Lima 1212. Chama 2-1-3, corrigindo 6-2-1-3, outros de mantém uma centena de nível de tráfego, 2 horas, 2 milhas, mantendo 1-2-0, equipamento um bonde 637-200. Qual é confirmado, está restrito agora uma centena. Subiu até o 7-10. 7-10, né? 2-1-3, 7-10. Salvador, muito bom dia, Salvador, na 44, ponto para a 0-1. Você pode Hotel Lima, descend to 3,000 feet, Mercedes 71012. Descend to 3,000 feet, QNH 1012. 1020, okay. Zero decimal one, positioning of CM 5170. Decolo 70, 208, bater a proa. Decolo 360. Sem destruição para esse negócio, é 2 na frente. Sonho agora, 250. 1250. Contato na nave, colégio submarino 350, ele é PUCA, que você está com a autoridade. 350, PUCA, mantendo a prova até 4 mil para a esquerda. Pode uma jama para a esquerda? Os 4 mil pés, esquerda, direita e jama. Os 4 mil, direita e jama. Estou brasileiro, 5003, curva direita, PUA 290, permanece limite. Direita 290, 06. 74174, vento de 170 graus, 99, autorizado o colégio motista 10. 71044. Quanto mais para a direita possível. Então, se possível, para 315? 3157, valeu. So you might be able to perform a direct approach to an ATM. Inform direct to Lima 1212. Are you able to perform a direct approach to runway 10 electric 3? Level 070 to 2,000 feet, Mercedes Tower 1012, expect left vessel to intercept to localize the course. Controle Salvador, Papa Romeo, Bravo do Eco, transfere, cruza 200. Expect left vector to intercept to localize the course. Tibet Charles Lima 1212. Okay, maintain heading and expect down to intercept the localize. That's correct. Start to reduce the speed. Salvador, 3204, preferência. 3204, sem indicação, decimal 090, chegada por médio 1 no cabeceiro 90 em uso e o X3. Negativo, então, 10. Correto, 10. É 3043. Salvador, 4144, bom dia. 4144, contato na Danada Colégio, subiu via Boruno para o 360. Via Boruno para o 360, 4144, pode voar a Tosópida presente? Até Arbor, 1. Vai manter o fecho da Boruno, aguarda a condenação, então se possível para voar mais à frente. Tibetia Lima 1212, turn right, heading 050. Turn right, heading 050, Tibetia Lima 1212. That's correct, sir, and start to reduce your speed. Reduce speed. Operador Salvador, Papa Romeo Bravo do Arco, transfere. Chama 213, chama o centro Recife em 2835, 8351. 235-251, Oxanel 6213. Bravo Eco, identifique, desmantelar 040, chegando bem. Bravo do Leco. Okay, Lima 1212, to intercept the local high request, in red, heading 160, come establish. Okay, heading, turn right, heading 160, to intercept the localizer, I will return establish. Perfect. Vamos por Sabinho. Sérgio 04. Desculpa, Sérgio 04. Código América, edição velocidade 2309. Tá vendo? 5003, curva esquerda, proa 250. 5-5-290, pra ele estar com a mão. 2907, tá. Passa 190, 1250. 1250, correto. Eu chame Recife 2085, 82545. 2085, 2545, obrigado. Brasil 4144, pode manter a proa aqui para o ALE, fazer presente. À direita, P330. Poderia confirmar com 4144, direita 330? Correto, direita 330. Gente, direita 330, azul 4144, vai entrar numa formaçãozinha, teria outra flor? Vai ter que ser uma flor mais pela direita, pela esquerda. Entra a sua posição de 11 horas, cruzando 170 e descida. Poderia confirmar a prova para esquerda ou para direita? Pode ser para 300? Pode, 300, 300, azul, 4144. Correto, 300 e subindo ao 360. 300 subindo ao 360, 4144. Poderia confirmar o tráfego para o 4144? Agora, 2-0, fazendo 3-0. Cruzando 1-0 em descida, 1-2, 320. Ah, gente, o azul 4144. O exército 03 consegue manter 2-0. Pode manter. Kirchner Lima. Kirchner Lima, establish on the localizer. Kirchner Lima. Order vector for interceptor localizer course. Turning left heading 310. Left 310. Turn left 310 from Quebec Charlie Lima. Yeah, maintain 2000, left 210, you're exactly left side for localizer course. Quebec Charlie Lima. Hey, Lima 1212. Yes, go ahead. Left 310. Left 310. Okay. Line and maintain 3000. Maintain 2000. Altimeter 1019. Maintain 2000 and light heading 310. That's correct, sir. Chame Recife 260, pena 288. Kilo Charlie Lima 1212? Yes, go ahead. Did you start to turn by your left side? 0 autorizado, alinhado de colapso, estamos 0, vento 180 graus, 079. Luz da linha de colapso, 0, o azul 2740. Yes, correct. 5003, centralizado, ponte do ar. Mantenha a proa, 3000 pés, 5003. Mantenha a proa, 3000 pés. 3004. Escuta, 804. OTG, mantenha o 050, o programa espera em Tuna, no 050. 5000 é o Stalingrado. O 4144 já cruzou o contrato, pode assumir suas notas, é presente? Oi, essa navegação é a Lespa e agora cancela as comunicações. É Lespa, o azul 4144 e agora transfere. Exército 5002. Aborde o controle celular. Kilo Charlie Lima 1212, contact now Quebec Charlie Lima 1212, contact Sabre Tower 119.8. E mantenha 5006, o ajuste no 020, faça espera com a curva pela esquerda e na posição do nó. Zero. Tá trabalhando na colagem, se mantém um 70, ele é conge. Só mantém um 70 na conge do 27, tá certo? E os leques, tá mantendo 2006 na sua frente, posição de 11 horas, 7 milhas com alvo oposto, daí que você está agora o localizador. Tá vendo aqui o frente? Deixa o brasileiro 5003 para o localizador, curve a esquerda, na proa 160, e mantém ainda 3006. Curva esquerda para 160, mantendo 3006. Quebec Lima, Quebec China Lima 1212 to localize from the left and heading 150, you're passing from localize for then 1020. Then left heading 150 to will return established on the localize. That's correct. You're pursuing ILS X-ray 1110. Okay, I see this maintain on the front 050. Alinhar e decolar está autorizado para o TAN 4715 na pista 1-0. 1-9-0-2, intercede de localidade. The local of the cost is 2 miles long right. That's Charlie Lima 1212. It's okay. Do you have a visual condition with the ground? Charlie Lima 1212, do you have conditions to proceed visual condition to runway 10? Yes, my condition is visual. Roger, complete the final LSX-ray Quebec Charlie Lima 1212 and the contact tower frequency 118.95. I can complete the procedure ILS airflight and contact tower 118.95. Research identificação, decimação 050, redução de velocidade 2, 2, 0, 2, 3, 0, 0, 5, 0, 2, 330 miles, 217. Deixa o brasileiro 5003 para o localizador, curva à esquerda para o 120, se possível manter a sua velocidade indicada. Número 2 na aproximação, deixa para 2003, com o estabilizado. Descida para 210, curva à esquerda para 120. 3804 vai seguir tráfego do exército brasileiro, que está agora a sua retaguarda. 2003 descendo para 2003, é o Eco Charlie 25. Afirmativo, vamos rebloquear tudo, né? Fazer mais uma rota aí. Afirmativo, é 3204. Aguarde, mantenha ainda espera em duas, aguarde o motor para sequência meta. 1-2 in final of runway 16. Select Lima 1212, correct land, runway 10, wind 180 degrees, 089. Clear to land, runway 16. Direct Lima 1212. Ah, 4715, decolado 251, chame agora o controle, 120, decimal 8. 1208, tá, 4715, com bom dia. 3204, se você consegue completar o sinal do ILFX, está presente? Sim, Matheus, temos sim. Certo, prossiga a descida para 2007 na final do ILFX, e aguardando transferência de comunicação, então 3204. Tá, 4, vamos iniciar agora. Agência brasileiro 5003. O informe que o senhor será número 2 na aproximação, vai seguir o 2320 à sua frente, 4 milhas. Faça uma curva à esquerda na proa 080, para metade de estacionamento. Curva à esquerda na proa 080, centro do teste, 03. 7, fala 100. Controle, para as mulheres, conta que o senhor desviou esquerdo, vai 3 milhas. Charge, consegue a proa? Proa 220. Charge. Bravo Eco, chame o controle, frequência, 119.8. 119.8, controle, bravo Eco. Direita, 140 para o localizador, para autorizar a sinal, reforçará esse episódio, 020. Comandou, faça Romeu Bravo Zulu Eco, transfere 4.3. Romeu Bravo Zulu Eco, mantenha 4.3, e curva esquerda para sequestramento para o 190, pelo meio que permanece o localizador. Esquerda 190, libertado pelo lote, Zulu Eco. 3804, completa aproximação, está agora 2 milhas para o marcador externo, chama aqui em Salvador, 118.95, muito obrigado pela colaboração. 3806, obrigado, tchau. Oi, Salvador, 3804. 3804, Kenny, Gama 0, 19, continua a aproximação, o grupo está livre. Negativo, roda está livre, 109. Para 804, autorizado pouso, sistema 0, já um plano 70 graus, 089. Frio por 7. Mateu na proa 310. Ok, 7. 310, vai recuar para a direita. Ok, então nós escutamos, a gente atualizou sobre isso, né? Mas tudo bem, estamos cumprindo. Curva direita pro 030. Direita 030, 27. Comandante Bravo Zulu Eco para o localizador, curva à esquerda pro 160, está autorizado a final do ILS X-Ray, forma estabilizada. Esquerda 160, reportaria estabilizada ILS X-Ray, Zulu Eco. Ok, se possível, mantenha a sua velocidade indicada até Duna. Sim, a velocidade vai ser mantida até Duna, para o do leste. Copa número 2, continua na aproximação, leste 3. Alfa Romeo 363, 2740. No solo aos 57, libere a direita e antes da taxi alfa, chame o solo 1219. Direita 1193. Tomaram limite nessa Pro 030 para 27 da Gol? Será o outro jogador, 227. Limite salvado, 227. Tente, ordem de mantenha. 3 autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 089. Limite pouso, 03. Felicita, taxi pro... Sim. 1, 2, 3, 4, 0, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 7, Chame Cujão. Está levando intercepção do governador, esse matando 3.006, o último controlador número 9. 3.000, Nessa intercepta 227 com 29. 4, 3, autorizado a linha, mantém pistão 1-0. Continua a aproximação, agora no que está livre. Certo, Marco.